Salvador, bom dia, Azul 4007, informação hotel. Rio de Janeiro, aguarde cópia da autorização, nível 380. Na escuta. Salvador, por gentileza, o senhor teria saída prevista para o Azul 467 para o Rio? Dael, transição de neve, ia para o ISC 50. Obrigado. Do 4007, cópia. Prossiga. 380, nível autorizado para o Rio de Janeiro, pelo ISC 50, aerovia, decolagem da 10, curva direita, subida da EL, transição de NER, controle 119, decimal 35, aciona 5406. Rio de Janeiro, 380, pelo ISC 50, saída da EL de NER. Pista 10, curva direita, 1935, 5406, transponde. Chame para o estacionamento, Azul 4007. Chamarei. Torre Salvador, 4007 da Azul, tá pronto pro pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi, 4007. Autorizado. Azul 4007, pro táxi, 88 a bordo, Lanterna Campinas, 3h30 de outro lado. Campinas 88, 3h30, táxi livre, informe no ponto de espera pronto. Livre táxi, vai informar pronto no ponto de espera, 4007. Azul 4007 está aproximando, ponte espera pronto. Azul 4007, livre, alinhar e decolar, pista 10. O vento é 210 graus, 03 nós. Ali decola no 0, 4007. .007, decolado aos 34, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia.